Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigo, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje traz o segundo de uma série de três programas dedicados ao álbum de Aline Calisto, Flor Morena. Abrimos este segundo programa com Caçoá, de Edil Pacheco e Paulo César Pinheiro. Quando a baianinha passa mexendo seu caçoá, seu gingado agita a massa e o povo para pra olhar. E o moreno fica roxo, doido pra saborear. Todo mundo quer um pouco do que tem no seu alguidar. Quando a baianinha passa mexendo seu caçoá, seu gingado agita a massa e o povo para pra olhar. E o moreno fica roxo, doido pra saborear. Todo mundo quer um pouco do que tem no seu alguidar. Ela não para de bulir o seu tundar, daqui pra ali, de lá pra cá. O tabuleiro dela tem, tem a bará, tem a berém, tem munguzá. O tabuleiro tem de tudo, mas o povo vem pra ver de perto o seu balaio balançar. Aline Calisto nos apresenta um álbum inspirado, muito bem produzido, de uma intérprete que diz ao que veio, e que veio para contar no panorama musical carioca e brasileiro. No repertório, grandes compositores disseram presente, como o também grande Paulinho da Viola, com Coração Vulgar. Confira. Morre mais um amor no coração vulgar, deixa desilusão a quem não sabe amar, e quem não sabe amar há de sofrer porque não poderá compreender. O amor que morre é uma ilusão, e uma ilusão deve morrer. O amor que morre é uma ilusão, e uma ilusão deve morrer. Produzido por Arthur Maia, que também assina os arranjos de base, o disco teve a participação de músicos valiosos. O próprio Arthur no baixo, Theo Lima na bateria, Marcos Suzano nas percussões, Tiago Delgado no violão, Alexandre Cardoso no cavaquinho e muitos outros ainda. Ouça a faixa Ecumenismo, de nada menos que Moacir, Luz e Ney Lopes. Valei-me Nossa Senhora das Dores, que meus temores e horrores já despachei no mar. A serenidade de Jesus Cristo me envolve nos imprevistos, no manto de Obatalá. Na força de São Jerônimo e Xangô, Santana, irmã de Nanamborocó, meu samba é ecumenismo, no velho e bom sincretismo, assim foi que Deus maior mandou. Um dia num bar em Santa Teresa, pintou um montão de brabeza, eu me mandei de lá. Depois fui pro samba no Santo Cristo, cheguei lá feliz, mas nisso baixou em mim oiá. Daí a santa pintou e bordou, depois foi meu nego que me contou. Um baita paroxismo, eu quase caí do abismo, mas veio o amor e me segurou. O meu bambolei, oiô, rocha de Jerônimo e Xangô, caboclo na aldeia, ia, na fé de Jesus e Oxalá. O meu bambolei, oiô, rocha de Jerônimo e Xangô, caboclo na aldeia, ia, na fé de Jesus e Oxalá. Ouça mais uma música do novo disco de Aline, Teu Ouvido, uma composição da própria artista, em parceria com Tiago Pascoal e Arthur Maia. Te escuto sempre, agora, durante, depois, de dia e de noite, quando sim ou não. Eu cá com meus botões pensei, deve ser o coração que bate, repica, capota, soa, feito um bombo. Bem de mansinho, no compasso de um passarinho, entra no meu mundo e preenche o clarão. Sou o teu ouvido, vem tocar nossa canção. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Bate, repica, capota, soa, feito um bum, bum, bum, bum. O disco do dia hoje apresenta o segundo programa de uma série de três dedicados ao álbum de Aline Calisto, Flor Morena. Um lançamento da gravadora multinacional Warner Music. Mais informações sobre a artista e seu álbum no site www.alinecalisto.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que nós apreciamos. Você pode também acessar nossos programas anteriores no site www.discododia.com. Esse programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.